Despertei de um sono profundo que diziam ser um sono bom. Hoje entendo a miséria do mundo, pouca gente com o mundo nas mãos. Despertei de um sono profundo que diziam ser um sono bom. Hoje entendo a miséria do mundo, pouca gente com o mundo nas mãos. Os direitos no Brasil, parceiro, são seletivos. Para nós moradores de favela é porrada e tiro. Não é mentira, amigo, eu passo por isso. Lutar pelos direitos humanos é quase um suicídio. No país do carnaval, da punidade, do mensalão é pura sacanagem. Dos trabalhadores que morrem na fila do hospital, do governo que remove as favelas, isso é criminal. E na moral, eu sigo me expressando. Anticapitalista, marxista, sou fiel, meu mano. Não me engano, das correntes vou me esquivando. Os direitos só servem pra controlar meu povo, mano. Não se iluda com revista, TV, mulher gostosa. O dia a dia das favelas, neguinho, é outra história, parceirão. Fiel e bonde da cultura, conexão, exigindo os direitos dos cidadãos. Despertei de um sono profundo que diziam ser um sono bom. Hoje entendo a miséria do mundo, pouca gente com o mundo nas mãos. Despertei de um sono profundo que diziam ser um sono bom. Hoje entendo a miséria do mundo, pouca gente com o mundo nas mãos.